Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área novamente, galera. Estamos de volta aqui com mais um episódio para vocês, firmes e fortes, nesse ano de 2016 que já começou com tudo. E o podcast volta aqui também com tudo para vocês. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA em Vancouver, no Canadá. E se esse microfone não ficar baixando aqui automaticamente, vai ser melhor para a gente gravar direito esse podcast de hoje. Alguns probleminhas técnicos que a gente está tendo aqui. Mas vou chamar aqui também porque está de volta depois de uma ausência em um episódio na semana passada. Ele é game designer dos games da Gameloft em Toronto, Rafa Kunen, tá com a gente aqui. Cara, o que houve semana passada que você não apareceu? Férias, né, cara? Às vezes eu tenho que tirar férias. Que é isso? Desculpa, só... Sim, uma vez por ano, a gente pode tirar uma semaninha de férias, né? Ao contrário da mamata que tem no Brasil, que tira um mês, aqui é uma, duas semanas que a gente O Brasil é uma mamata. Se eu tivesse que definir o país com a palavra, é isso aí. As condições de trabalho, né, direitos trabalhistas no Brasil são realmente exemplo pro mundo inteiro, como o Rafa falou aí. E já tá aí, então tirou férias semana passada, teve aqui em Vancouver na semana anterior, a gente se encontrou, eu comentei um pouquinho no podcast da semana passada, mas tô avisando pro Rafa que ele não ouve, né? Eu tô falando pra ele. E também tá com a gente aqui firme e forte, ele que é programador dos games, tá? Bethesda em Montreal. Pois é. Boas notícias. Da BioWare, da Montreal. O Seco não mudou de emprego, fiquem tranquilos, ele ainda tá lá trabalhando firme e forte no Mass Effect Andromeda. Fernando Seco, seja bem-vindo, obrigado aí. Tô empolgadão em conversar contigo de novo. Ah, tô me sentindo honrado, Mr. Lopes, com seu microfone sexy que sobe e desce tá foda. Mas eu tô aqui manualmente tentando controlar o volume, já que tá dando merda. Mas tudo bem, problemas técnicos. A gente também está recebendo aqui, ó. Foi o seguinte, a gente recebeu tantas cartinhas de reclamação que semana passada o Rafa não estava, que hoje a gente resolveu compensar e trazer um convidado fazer um quarteto aqui no episódio de hoje, episódio 138 do podcast. Então a gente tem a honra, o prazer de receber ele que já participou de um programa anterior, mas está aqui novamente para ajudar a gente a fazer esse programa mais que especial. Tô falando de Felipe Zimmermann Roma, ou para os íntimos, Space Thug, que é, pelas minhas contas, você é programador, artista, game designer, torneiro mecânico, sósia do João Romero. O que, que você não faz? Fala pra gente aí. Praticamente o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci. O contemporâneo. Thug, obrigado por você estar aqui. Fala pra gente o que, que você tem aprontado aí nos mais recentes meses e semanas aí. Então, olá pessoas. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nesse último ano, eu mudei de área novamente. Acho que da última vez que eu estive no podcast, eu tinha ido trabalhar numa empresa que faz software médico. Certo. Depois disso, eu acabei indo de novo para uma empresa que faz jogos, mas jogos de gambling. Jogos de gambling. Yeah. E agora eu... Virei. Um programador de telefone esperto. Quem é esperto no telefone é um programador. Isso. Um programador esperto de telefone. Bom, então você faz hoje aplicativos para smartphones, é isso? Isso. Que tipo de aplicativo, se é que você pode falar? Aparentemente de todo tipo, porque na verdade a empresa fornece mão de obra especializada para outras empresas. Ah, então é uma empresa de outsourcing. Isso. Para desenvolvimento. E onde fica essa empresa, Thug? De onde você fala conosco hoje? São Francisco, Califórnia. Maneiro, cara. Como é que tá o tempo aí? Califórnia, chuvoso. Ao contrário das expectativas, está chovendo um horror. Cara, São Francisco é uma cidade que eu amo, é uma das poucas cidades nos Estados Unidos que eu, de fato, poderia e gostaria de morar. E maneiríssimo ter você aqui. A gente tem, cara, muita coisa pra falar. Vamos começar esse episódio de hoje, que tem realmente muito assunto legal. O Thug tá aí pra ajudar a gente, o Rafa Fernando também, pra trazer a opinião deles. A gente vai falar de várias coisas que talvez a gente vá voltar a comentar sobre elas durante o ano 2016, mas hoje vai ser um episódio de apanhado de muitas dessas coisas e sugestões também de assuntos e perguntas que vocês, ouvintes, mandaram pra gente. Então, vamos começar o podcast 138 com a presença do Thug. Vambora, então, falar de muita coisa que a gente tem pra falar hoje no podcast. Bye! Música. pra começar, vamos falar rapidinho assim, pra não perder tanto tempo com isso. Tudo aquilo que a gente tem feito, tem jogado, eu vou começar então dessa vez pra fazer diferente, só porque eu quero comentar algo que essa semana passada, realmente fez a cabeça, tanto minha quanto a minha esposa aqui em casa. Nós assistimos um seriado documentário, estilo documentário, do Netflix, chamado Making a Murderer. Tem muita gente falando dele por aí. Eu não faço, sinceramente, sem a menor ideia se ele tá disponível no Netflix do Brasil ou não, mas vou falar dele aqui assim mesmo. Cara, Making a Murderer, a história de um sujeito que foi condenado. Acho que, sem dar spoiler, o que a gente sabe antes de começar é que tem algum tipo de condenação injusta envolvida, e a história dessa família e desse sujeito que passa por essa situação de se ver preso injustamente durante muito tempo por algo que ele depois é provado que não cometeu, e o que mais acontece nessa história. Eu não quero realmente estragar nada pra ninguém, mas eu vou dizer assim, olha, de todos os, sei lá, séries, programas, shows de TV que eu vi nos últimos anos, esse é um dos mais que mais te prendem, que mais te fazem querer saber o que mais aconteceu e te mantém envolvido naquela trama, ainda mais sabendo que é algo real, que aquilo ali são pessoas de verdade, tudo isso aconteceu e é um documentário, é muito envolvente, cara, é deprimente em muitos momentos, assim, a gente ficou mal aqui, minha esposa sentiu eu assistindo isso, mas como experiência assim, de TV, cara, valeu demais a pena, o Making a Murderer seco, eu sei que você assistiu também, queria saber o que você achou desse seriado e se você recomendaria pra galera que tá ouvindo a gente aí. Super, super bem feito, assim, e... muito, né? E é uma daquelas coisas que você se questiona a cada 5 minutos do negócio, sabe? E você vê um episódio, fudeu, assim, sabe? Eu não queria ver, assim, tipo... Não gosto muito de ver série de drama, principalmente sobre história de alguém, blá, blá, blá, documentário. Daí minha esposa tava vendo, eu tava cozinhando, daí fiquei olhando a janela da cozinha, deixei uma hora assim, caralho, cara. Eu sentei lá e, tipo, fudeu. É muito, muito tenso, muito tenso. Aqui também foi assim, cara. A esposa tava vendo a dúvida se queria ver ou não, eu não falei nada. Botei na frente dela, ela tava até fazendo outra coisa e tal. Não deu 5 minutos, a gente já tava vendo, tava já pedindo pra ver o próximo mais rápido possível, e várias noites aí a gente ficou até de madrugada vendo essa porra. E aí conseguimos terminar ontem. Rafa, você tem interesse? Já viu Making a Murder? Sabe do que se trata? Como é que é? Eu ouvi falar já, eu ouvi falar também do cara, né? Do Stephen Avery, acho que é esse o nome dele, né? É isso mesmo. Eu tinha lido, parece que ele foi condenado anteriormente por outro crime também. Essa é a segunda vez lá. Que ele... Então, eu conheço o cara, assim, já ouvi falar do cara, que eu acompanho. Tô tentando não te fazer dar um spoiler sem querer. Ah, tá. É, eu não assisti. O que eu falar não é spoiler, o que eu falar é tá na internet. Mas às vezes o que você leu pode... É, pode ser. Então, eu conheço o cara, o caso dele, eu li sobre, né? Acompanhei uns meses atrás, mas não assisti o documentário ainda, não. E você, Felipe, é até uma boa pergunta, né? A gente não sabe, eu pelo menos não sei dessa faceta da sua personalidade, olha só. Você assiste TV, se interessa por seriados, etc. É assinante do Netflix? Como é que é? Eu assisto alguns outros seriados, eu meio que tô pra começar esse Making a Murder, mas por enquanto, não. Entendi. Então aproveita e engata aí, fala pra gente. Pode ser TV, pode ser filmes, pode ser livros, pode ser games. Que tal games, né? É um assunto que a gente às vezes conversa aqui. O que, que você tem apreciado ultimamente que você acha legal compartilhar com a galera do podcast? Eu gostei bastante do Jessica Jones. Olha. O Daredevil também ficou bem bom. Puta que pariu, né? Daredevil, melhor seriado do ano passado, porra. Todo esse negócio do universo cinemático da Marvel tá muito fantástico. Muito encaixadinho, né? Porque as coisas influenciam uma na outra. Mais ou menos como os gibis eram, né? Exato. Resta saber um dos maiores heróis da Marvel, o que, que vão fazer com ele a partir de agora, né? Né, Rafa? Falei no episódio passado que eu parei de ler Amazing Spider-Man, que tá no lixo. No episódio passado você não falou nada, na verdade. Não, sei lá quantos episódios atrás, esqueci já. E o Amazing Spider-Man ficou um lixo, só que agora eu comecei a ler Ultimate Spider-Man, né, que é... Já mudou de opinião de novo, não? Oh, caramba. Wow. Não, o Amazing Spider-Man, que é a série principal do Peter Parker lá, que existe desde 1962, aquela ficou um lixo, assim, a Marvel destruiu aquilo lá. E Ultimate, que é um universo paralelo, né, que agora eles estão juntos novamente por causa da Guerra Secreta, que é outro Spider-Man, né, o Spider-Man do universo Ultimate morreu, Pô, e agora isso, cara. É o... Isso é detestável. O Spider-Man é outro cara, o Miles Morales. Tá muito legal, tô curtindo bastante. Ué, não é mais o Peter Parker? Não, Peter Parker morreu no universo Ultimate. Caralho. Cara, isso, essa coisa que eu mais odeio, hein? Isso conta uma história quando chega no final do GB. Mas isso aconteceu na Terra número 1, não na Terra número 2. Agora vamos para o outro universo da Marvel. Mas é tudo catalogado. É, agora não existe mais isso. Agora, depois das Guerras Secretas, que é essa que tá terminando agora. De novo, tudo. É, nova Guerra Secreta. E agora todos os universos viraram um só, assim, né? Cara, eu parei de ler de vir porque eu não suporto mais esses roteiros toscos de, tipo, vamos pra um ponto na história onde fudeu tudo e o único jeito de rebootar é destruir aquele universo inteiro e criar um novo paralelo com um escritor decente, sabe? Eu abandonei gibis, assim, tipo, de comprar tudo, sabe? Agora eu só leio o Ultimate Spider-Man, que é do meu autor preferido, que é o Brian Michael Bendis, que é produtor executivo do Jessica Jones, do seriado. Olha. É, ele é foda, assim. Não sei se eu comentei aqui um livro que ele escreveu sobre escrever quadrinhos, que é muito bom pra quem desenvolve qualquer mídia, seja ela interativa, filme, jogo, inclusive, assim, me ajudou muito, assim, o livro do cara é muito bom. Ele tá roteirizando o Ultimate Spider-Man também, então eu só leio coisa dele agora, porque eu adoro as histórias dele, assim, isso é muito bem feito. O que que tem de bom, Thug, no Jessica Jones? Por que que você resolveu falar dele aqui? Eu assisti ele recentemente, o que colabora bastante, né? Ué, você é o Rafa agora, que o jogo que você joga na última semana é o melhor do mundo? É tipo isso. Mas também ele é mais adulto do que, por exemplo, Agentes da S.H.I.E.L.D., que eu também assisto. Sim. Né? Mas o Jessica Jones tem uma pegada mais séria, talvez. É mais dramático também. Ele é um pouco diferente. Mesmo o filme dos Avengers e do Homem de Ferro, ele tem uma atmosfera diferente, digamos assim. A atriz que faz a Jessica Jones, gostei muito da participação dela no Breaking Bad. Ela faz jus, você acha que carrega bem o seriado? Que eu, por exemplo, o ator que fez o Daredevil, eu achei fantástico. Eu não assisti Jessica Jones ainda, mas só por falta de tempo mesmo e outras coisas que estão na frente, na fila. Mas e aí, você acha que ela segura as pontas legal como uma personagem tão importante na história do Daredevil e nessa história da Marvel aí? Eu acho que sim, mas eu não li o gibi. Talvez Entendi. Pessoas que tenham lido o gibi talvez não encaixe, né? Mas acho que o maior problema são as coreografias de combate. Não é tão bem executado. O do Demolidor é melhor. Mas não é o foco do seriado também. O seriado é muito mais na coisa da aceitação, da culpa. É muito mais drama do que Entendi. Action. Demolidor é pancadaria, né? Tu vê por causa daquilo e eles capricharam, assim, né? A pancadaria mais bem feita que tem. E Jessica Jones, eu acho que ele é muito mais drama, assim. E nisso, pô, os caras aceitaram a mão cheia. Pra mim, a coisa mais legal de Jessica Jones é a coisa que eu sempre reclamo que tá faltando em jogo, que é desenvolver personagens, sabe? Tipo, desenvolve muito bem ela, assim, sabe? Todo mundo ao redor dela tem um desenvolvimento muito bom, assim. Apesar que eu acho que o plot, a maneira como ela lida com o vilão, assim, minha primeira intenção foi, tipo, sure, kill her. Now. Uhum. Mas aí é, tipo, é uma história, assim, sabe? Ela tem os conflitos dela e tal, tem o desenvolvimento dela. E é bacana, assim, sabe? Desenvolve de uma forma bem boa, assim. Ela e todo o universo ao redor dela tem um desenvolvimento bem bacana. Assim. E várias atitudes são muito randômicas, assim, são muito humanas, você pode dizer. Porque tem a opção heróica de fazer as coisas ou a opção Paragon, randômica. Você tem left and right trigger, assim, na hora. E normalmente é a opção randômica que é tomada. É bem engraçado Entendi. Isso. Entendi. Interessante isso aí, hein? E o vilão é o Doctor Who. Esse crossover eu não esperava, hein? Voltei a jogar Pillars of Eternity. Legal, cara. Bom pra você. Pois é, eu acho que quem ouviu o podcast vários episódios atrás acompanha a nossa saga, né? Que a gente tentou jogar e bugs e mortes no... No modo Trials of Iron, que nós somos burros o suficiente pra jogar. É, daí eu dei esse tempo e resolvi começar de novo. E eu comecei com o personagem novo, tudo zerado. E tô curtindo. Por enquanto, tá bom. Eu ainda não cheguei na parte que eu... tava quando eu morri. Já saiu a expansão, na primeira parte da expansão. Segunda parte deve sair mês que vem. Enquanto não sai XCOM 2, eu... é isso que eu tô jogando. Ó, spoiler do resto do episódio aí, porra. E tu, Fernando, tá jogando, assistindo, vendo ou lendo o quê que você acha legal falar pra galera aqui? Ah, vou te falar um negócio, cara. É uns, sei lá, 10 episódios atrás, ou menos, um pouco, você citou um... Acho que... Olha só como eu sou ignorante. Eu acho que é um anime, mas eu não tenho certeza, tá? Fairy Tail. Sim. Você citou isso um tempo atrás. Como eu vejo gente com camiseta, bolsa e casaco do Fairy Tail aqui em Vancouver, meu irmão? Não, porque é fantástico, cara. É, deve ser muito foda mesmo. É muito foda. Cara, tem... Acho que tá na sétima, oitava temporada, assim. E, tipo, é bem consistente, assim, sabe? Então isso existe há um tempão e eu, que sou ignorante, não conhecia. É basicamente isso. Não é pra ser ignorante. Eu acredito que você não tem tanto interesse em ver anime. Eu acho que tá perdendo um bom bocado de entretenimento fantástico que tá... Entendo, sabe? Outra pergunta de ignorante. Cavaleiros do Zodíaco seria considerado anime? Depende. Se você tiver com a armadura cor-de-rosa, sim. Tem, ué. O Shun tem a armadura cor-de-rosa. Ah, então. Tá vendo? Você sabe quem é ele. Tá perguntando por que é bom. Não, mas tô só pra dizer. Eu acho que é o único anime que eu assisti consistentemente na minha vida. Foi... Ah, você assistiu Pokémon, não assistiu? Não. Tá vendo? Que merda. Posso desligar aqui? foi mal, cara. Pô, fala então pra gente. Desculpa, eu atrapalhei tua recomendação totalmente. Mas fala então o que, que você tem pra recomendar essa semana. A gente tá vendo um anime muito, muito, muito bom. O que eu tô fazendo mais do que jogar ultimamente, tô pintando boneco. Pintando boneco, ok. É, isso aí. Eu tô pintando um monte de boneco do Warhammer 40k. Maneiro, cara. E Warhammer Age of Sigmar. Muito foda, assim. Tipo, quando você vê o resultado final, é muito, muito mind-blowing, assim. Sabe? Entendi. E tô vendo com a minha esposa um anime chamado The Perfect Insider. Esse tipo, diagramação, uma história muito boa, assim, sabe? Do tipo de anime que eu acho de história com o Rafa, vocês iam curtir, assim. Tipo, uma galera esperta, vão pra uma Black Mesa, assim, sabe? Pra falar com um cientista maluco e ele morre lá dentro. E aí alguém foi shutdown em todos os computadores, assim, sabe? Daí eles estão tentando não só sair dali, mas tentar comunicar com a polícia ou prender o assassino, assim, sabe? Parece maneiro. E um monte de coisa começa a acontecer, assim. É massa pra caralho, assim, sabe? Ah, é isso, cara. Tô indo pra um outro lado de entretenimento que não são só videogames ultimamente. Beleza, cara. Olha, essa sessão é sempre difícil, né? A gente nunca sabe o que mais vai indicar aqui, mas acho que ficou bem eclética dessa vez. Tem seriado, tem anime, tem jogos e tem muito mais aí. Faltou putaria. É, pois é. Faltou putaria. Algum filme pornô que você indica isso? Roku Never Dies 2. Você que tá pintando boneco, a gente agora tem outro significado. Isso. Não, peraí. Aí é pintar boneca, é diferente. Total. Ó, fecha essa parte aí que a gente já tem muita coisa pra falar hoje no podcast, mas fica as nossas indicações, vocês também. Deixem nos comentários, cara. Lembra que a gente tá no YouTube agora, no Podcast BR, no YouTube, publicando nossos episódios aí. Deixe um comentário lá sobre indicações e o que vocês acham das nossas indicações também no site podcast.com.br, como você sempre pode fazer, ou pelo Twitter, @podcastbr. A gente sempre responde por lá também. Galera, aí já sabe, né? Chegou aquela hora onde eu faço os pequenos avisos do podcast, mas a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque a gente não pode deixar de reconhecer a ajuda fantástica que os nossos patronos dão pra gente lá no patreon.com/podcast. Eu tô avisando e a gente ainda não fez, mas a gente vai chegar lá, vai trazer novidades no nosso Patreon agora, né? Baseado no fato de que a gente tem um canal do YouTube e tá planejando muito conteúdo pra ele. Então, fiquem ligados aí, mas muito obrigado pra quem já ajuda. Lembrando que quem contribui no nosso Patreon com $3 ou mais participa de uma comunidade exclusiva no Google Plus, onde a gente tem muitas discussões legais lá, inclusive perguntas do episódio de hoje saíram de lá, a gente posta pesquisas sobre que tipo de conteúdo vocês querem ver nos próximos episódios do podcast, a galera responde e ajuda a gente a formatar os programas daqui pra frente, e quem contribui com $15 ou mais participa também de um hangout mensal com os podcasters, onde a gente conversa de uma forma muito mais livre do que aqui sobre os assuntos que vocês quiserem. É um canal direto com os podcasters que esses patronos mais chegados têm a oportunidade de apreciar e desfrutar. Então, semana que vem, a gente vai fazer o Hangout de janeiro. Você tá ouvindo isso aqui na terça, né? Ou no dia que saiu. Se você estiver ouvindo no dia que saiu, é a terça-feira. Mas o nosso Hangout vai ser no domingo, dia 31 de janeiro, às 15 horas, no horário de Brasília. Então, a gente vai marcar direitinho aí, só com os patronos de $15, claro. E lá a gente vai poder conversar muito mais abertamente sobre coisas que a gente nem sempre pode ficar falando aqui no podcast. Então, quem quiser participar disso também, ainda dá tempo, hein? Quem se torna patrono de $15 aí, a gente convida para o Hangout, que vai ser dia 31 de janeiro, às 15 horas de Brasília. Então a gente vai fazer aí no domingão mais um Hangout, né? Um churrasquinho do podcast aí pra alguns, e espero ver o pessoal maneiro de $15. Alguns a gente já conhece, outros são novos, pra gente conversar via Hangout lá no domingo. É isso aí. E lembrando também que a gente tem um canal do YouTube no qual a gente tá investindo bastante. Ficou um pouco aí sem conteúdo essa semana, o Rafa tava de férias, eu também tava com dificuldade aqui de tempo, mas com certeza, mais periodicidade, a gente vai começar a colocar mais e mais conteúdo lá no youtube.com/podquestbr. Esse é o nosso endereço. Lá nós temos, nas nossas playlists, várias coisas interessantes acontecendo. A série Desconstruindo, que é um grande sucesso, onde a gente joga games sob a ótica do desenvolvedor e fala pra vocês o que, que nós estamos vendo ali, que foi feito especificamente para atender ao determinado anseio ou determinada mecânica. A gente discute o que tá por baixo daquilo que você tá vendo. O Rafa fez dois episódios fantásticos sobre Rise of the Tomb Raider, onde ele mostra técnicas de level design, técnicas de apresentação, de presentation, que dão pro jogo, né, essa qualidade, esse fino trato que um jogo como Rise of the Tomb Raider com certeza tem. Quer saber do que é feito um game dessa forma, mesmo nós não tendo participado do desenvolvimento deles, mas com a nossa experiência de desenvolvedor, é só entrar lá no youtube.com/podcastbr e acompanhar a série Desconstruindo. A gente tem outras séries também, como Até a Morte, onde a gente joga um jogo até perder a primeira vida, e também o Eu Falo com Videogames, que é a nossa série só de jogar e conversar sobre a vida do universo e tudo mais, e acompanhem lá então. E também, claro, esse podcast está sendo publicado no YouTube toda semana, então mais uma vez, esse episódio 138 vai estar lá também, quem sabe você aí já está até ouvindo através do nosso canal do YouTube. Então assine lá, dê uma força pra gente, dê um like naquilo que você gosta e ajude a gente a fazer muito mais conteúdo no youtube.com/podcastbr. O assunto principal do episódio 138, que é esse aqui que vocês estão ouvindo agora, a gente decidiu fazer algo diferente, olhar pra frente aí no ano de 2016, inspirados por um artigo do excelente site Polygon, onde eles colocaram uma lista dos seus editores, né? Cada editor do Polygon fez uma lista dos 5 games mais esperados pra 2016. Eu pensei, por que não fazer o mesmo aqui no podcast, com a ajuda também do Space Thug Felipe Roma, que já tá aí com a gente. Então, cada um de nós fez uma lista dos 5 jogos que a gente tá mais esperando pro ano 2016. Vamos falar pra vocês aqui quem são eles e por quê. Lembrando que só valem jogos que ou foram confirmados pra 2016 ou que tem uma chance real de sair esse ano. Então, não dá, por exemplo, pra falar Duke Nukem Forever 2 ou, sei lá, Last Guardian, nem sei se ele se qualifica, que foi prometido pra 2016, mas não sei. Vamos ver aí se ele vai aparecer em alguma lista da galera. Mas o novo jogo do Kojima, por exemplo, não vale também. Tá, antes de eu começar, posso fazer uma pergunta pro Seco? Ih, eu acho que depois dessa, como não, né? O Seco não comenta em especulações. Já te respondi a tua pergunta. Qual é a pergunta, Rafa? Vai. Se existem chances reais de o Mass Effect Andromeda sair esse ano, né, cara? Senão eu já boto da corda da minha lista aqui. O Seco não comenta em especulações. Falou já. Então eu não vou botar na lista. Seco, mas você não trabalha na Bethesda, que faz o Mass Effect? Você tem que saber, cara. Cara, por enquanto o plano é lançamento para esse ano. Olha só! Opa! Ok, para efeitos desta lista, é válido colocar Mass Effect Andromeda então, beleza? Opa. Tá, só que eu não vou colocá-lo, ok? Ah, tá, você vai tipo fazer assim, ah, eu trabalho nele, então não acho justo, é isso? Tipo, votar em si mesmo na eleição. É, senão é sacanagem, né? Entendi. Eu também, totalmente, que o meu jogo mais esperado é o FIFA 17, mas eu não vou botar na mentira. Eu não vou botar não, mas não, não seria o número 1 da linha lista não. Apesar de eu gostar muito de futebol, obviamente, e FIFA, eu vou trabalhar nele, mas tem, cara... Tem outros jogos aqui na lista que puta que pariu. Vamos lá então, ó. A gente tá fazendo o maior hype sobre a lista e vamos pra lista então, vambora. Então, começar com o Fernando Seco, né? Já é costume que nessas listas o Fernando seja o primeiro a falar. Então, o número 5 dos seus top games mais esperados de 2016 e por quê? O meu número 5 é o Homem Sem Skype, No Man's Sky. Caralho, cara. Eu tô muito curioso pra ver esse negócio ser um jogo, sabe? Ah. Porque por enquanto é um negócio que existe na internet, em vídeos. Todo mundo fala que é fantástico e etc, etc, etc. Parece uma coisa incrível, assim. Eu tô muito curioso pra ver. Sendo fã de sci-fi e adventures, assim, parece que é uma combinação ganhadora, assim. Então tô muito curioso pra ver isso. E você também não tá curioso pra ver como que eles vão fazer funcionar a geração procedural de conteúdo de uma escala tão massiva como é o que o promete o No Man's Sky? Pra mim é a coisa mais fascinante desse projeto, não é não? Tem um vídeo no YouTube mostrando quando o pessoal tem uma entrevista com os caras de rendering, o cabeça por trás de todo o tech. você consegue entender, tipo, toda a ideia por trás, sabe? Sobre o algoritmo que ele usar, como uma maneira procedural, etc, etc. Se você já fez alguma coisa procedural, você consegue entender como aquilo vai gerar o que ele tá falando. Mas a minha curiosidade é como aquilo vira um jogo, sabe? Sim. Porque, por exemplo, fazer uma geração de planeta com textura, etc, etc, ok, sabe? Mas aí, e as quests que vão estar lá, sabe? E, como é que você popula esse espaço gigantesco, né? Então, e não faz ficar uma coisa super repetitiva, assim, sabe? É, então, eu tô esperando No Man's Sky também. Eu coloquei ele no 5. Ah, beleza, já emenda aí. É, então, eu também tô esperando pra ver como é que isso vira um jogo. Porque a geração procedural e tudo mais, isso o Elite já mostrou que dá pra fazer. E é a mesma escala, 400 bilhões de sistemas planetários. Só que é mais colorido, né? E tem os bichos também. Os bichos são bem interessantes. Mas ver como isso vira um jogo... Porque o Elite, ele se propõe ser um simulador. Então, se ele for chato, você pode sempre dizer, ah, mas a vida é chata. É exatamente isso que acontece. Essa é a parte que mais me deixa curioso mesmo, cara. Porque mesmo esse vídeo do pessoal debugando, tipo, ah, ele mostra das ideias de como a tech, ele mostra, por exemplo, joga uma função seno no engine, olha como é que ficam as montanhas do planeta, sabe? Então, ele começa a explicar, tipo, aquilo foi a base de tudo e começa a explicar como é que pô, a ideia vai desenvolvendo até chegar ao conceito. Só que daí o cara fez uma pergunta-chave, assim, pra ele, tipo, ah, você sempre fica mostrando esse mesmo planeta em todos os demos, sabe? Tem alguma coisa especial planeta ou é o único, tipo, que é apresentável, assim? Daí o cara começa a explicar o tempo que eles passaram investindo naquele planeta pra ficar um planeta de gameplay, assim. Então, tem que pensar como aquilo escala, assim, sabe? Porque, tipo, a proposta deles é, tipo, você pode passar a sua vida inteira e você não vai achar todos os planetas, assim, sabe? Então, como aquilo lá vira um jogo é realmente da fuck, assim, sabe? Que é mais ou menos a mesma coisa do Spore. Exato. Uhum. Quando você falou de criaturas, eu pensei logo no Spore. Eu ia chegar lá também. O No Man's Sky tava na minha lista, não é o quinto, mas também tá no meio. Como a gente combinou aqui com esse jogo repetir, a gente não fala mais dele, né? É o meu medo, assim, do No Man's Sky. Que, tipo, a tecnologia por trás, o que ele pode criar ali é fascinante, sabe? Eu quero brincar naquele playground ali. Mas o quanto tempo que eu brincar no playground vai perder a graça, porque eu já conheço todos os brinquedos, sabe? Quando esse assunto aparece, e eles nunca confirmaram data, sabe? Eles demoraram um monte pra mostrar alguma coisa que não fosse aquele mesmo planeta, aquela mesma grama, com os mesmos bichos. E, ou mostrando as mesmas coisas, que é a nave saindo e entrando do planeta, assim, sabe? Isso só me faz pensar que eles não têm mais nada pra mostrar, tipo, como é que funciona geração de missões, histórias, será que vai ser alguma coisa que a missão vai gerar proceduralmente, vá pro planeta X, que daí X é três saltos de onde tu tá, e mata a criatura Y, que é uma que a Seed garantiu que existe naquele planeta, sabe? Será que vai ser só isso mesmo? Que vai ser um playground e não necessariamente um jogo com história? Porque eles nunca disseram que vai ser um jogo com história, com uma campanha. Isso nunca foi prometido. Será que a gente tá esperando isso, mas não é realmente isso que eu não tô esperando uma campanha, né? Porque, ao que parece, tinha uma coisa que você perturba alguma entidade do jogo e ele reage a você. Uhum. Uma demonstração no negócio da Sony. PlayStation Experience. Eu acho que foi, né? Que daí pegaram um planeta randômico, ou eles dizem que foi randômico. Uhum. E ele começa a destruir umas estruturas e isso chama a atenção de algum tipo de guardião, que parece que é o seu antagonista do jogo. Mas eu não lembro de ter ouvido falar de uma estrutura de jogo, assim, uma estrutura de campanha. Eu acho que o exemplo do Spore é perfeito, se quiser, porque isso é basicamente o que o Spore entregou pra gente há, sei lá, 10 anos atrás. Talvez seja o jogo que o Spore foi criado pra ser o editor, sabe? Gostei dessa. Eu tô empolgado pelo brinquedo, por isso que tá na minha lista, mas eu tô um pouco com o pé atrás, né, sabe? Eu provavelmente vou brincar, mas eu não sei o quanto ele vai ser tão revolucionário quanto as pessoas querem que ele seja. É a mesma coisa aqui. O No Man's Sky não tá na minha lista, já falo logo isso pra acabar com as expectativas, mas o que tá na minha lista, no número 5, é Quantum Break. Eu tô realmente muito curioso pra ver o que a Remedy tá aprontando. Tudo que a gente viu até agora indica valores de produção bem altos e meio que um retorno às origens, entre aspas, de manipulação de tempo, que é algo muito interessante que ela fez com o Max Payne 1 e 2, alguns dos meus melhores jogos da geração, duas gerações atrás já, a essa altura, né? Mas a Remedy é um time que eu sempre admirei, eu gostei de Alan Wake até, e já faz tanto tempo que eles estão trabalhando em um novo projeto e demorou pra eles até anunciarem o que era, e eu tô empolgadaço em ver esse time que eu sei que é capaz de fazer jogos maravilhosos e o que eles vão aprontar agora com o Quantum Break. Então tô muito empolgado pra ver esse game novo da Remedy esse ano também. Faltou só você, né, Rafa, falar o seu número 5 dos jogos mais esperados de 2016. Eu acho que não é XCOM 2, hein? Meu número 5 é um jogo que é uma nova IP que foi anunciada, acho que na E3 ano passado. E ele só tá número 5, talvez não mais alto, se tratar de uma verdade intelectual nova, a gente nunca sabe, né? Mas é Horizon Zero Dawn. É aquele jogo que é futuro com dinossauros robôs, sabe? Eu não sei como explicar melhor o que eles não isso, são mas... dinossauros. Aquele vídeo, aquela demonstração de gameplay e o conceito do jogo em si, assim, me cativaram de uma forma que eu quero muito saber mais sobre isso. Tô a fim de jogar, assim, e eu espero que o jogo seja tão bom quanto ele tá prometendo ser. É, agora, queria só que você falasse assim, é tão difícil, né, a gente ver uma fatia de gameplay e tirar qualquer conclusão sobre jogos. E muitas vezes, isso funcionou pro bem ou pro mal, tipo, de criar hype ou até te dar uma impressão aquém, né, do jogo do que ele realmente vai acabar sendo. Como desenvolvedor, assim, deve ser uma foda tu ver a reação do público a um pedacinho do seu jogo e querer dizer pra ele, mas tem tanto mais aqui em volta que você não viu ainda. Difícil isso, né, Rafa? Quantas vezes a gente já foi enganado pro bem ou pro mal com slices de gameplay, né? Como tu falou, às vezes é uma coisa que... Acho que a gente já comentou no episódio passado que o vídeo ou fotos, ou seja lá o que for, fazem a gente imaginar mais do que é. A gente preenche os espaços vazios lá e o jogo na nossa cabeça é o melhor jogo que vai ser lançado do universo, né? Sim. Mas, na verdade, não chega a isso tudo, né? E que é o motivo que um dos jogos que tava na minha lista, que eu acabei tirando, né? Que é o The Division, que vai sair esse ano. Que quando anunciaram primeiramente, meu Deus, isso vai ser a melhor coisa já feita. Conforme foi passando e cancelando e postponed e não sei mais o que. E hoje eu não sei se o jogo é esse jogo que eu tava esperando. Tanto que ele nem tá mais na minha lista. Eu ainda tô curioso, mas menção honrosa ainda. E como tem vários jogos que eu acho que esses mais são jogos indies, né? Que eles não têm o budget de marketing. Mas são aqueles jogos que surpreendem, que tu não esperava nada do jogo, né? Vi alguma screenshot, algum comentário ali, mas quando tu vai jogar, ele é muito mais daquilo que tu esperava. Sim, isso acontece, cara. Também, isso é bem legal quando acontece. Fernando, então, não fala ainda o seu número 4, não, mas fala pra gente, nesse mesmo assunto, quais são essas features fantásticas do Mass Effect Andromeda que a gente ainda não viu porque elas não apareceram no trailer? Vou te chamar então aqui pra você falar pra gente qual é o número 4 do seu top 5 de 2016, vai. Star Citizen, pelo mesmo motivo. E eu tenho um joystick bacana, então jogos espaciais estão na minha lista. Entendi, cara. Então, a lista é toda igual. É, mais ou menos isso. Então, beleza, Star Citizen, cara. É muito falado, né? Esse jogo, então. Pro bem e pro mal. E muito bancado, né? E tem os followers, né? As pessoas que não deixam as pessoas falarem mal do Star Citizen em fóruns. Ou o Beraldo. Cuidado, hein? O Beraldo foi bom. Beraldo, porra. O Beraldo é um believer, cara. O Beraldo é true believer. Eu não acredito que eu vá jogar o Star Citizen, mas eu quero ver ele rodando. Entendi. É, eu tô no mesmo barco que tu, Todd. Provavelmente não vou jogar, mas eu tô bem curioso pra ver. Dizem as mais ligas que ver rodando é o máximo que qualquer um vai poder fazer. Oh, mas olha só, eles só precisam de mais 90 milhões, porque eles precisam fazer mais. O Beraldo tá agora dando 10% de todo o dinheiro dele pro Star Citizen, o dízimo. Abraço pra João Marcelo Beraldo, nosso grande amigo, participou várias vezes do podcast aqui e, como a gente falou aí, ele é crente do Star Citizen. Mas vamos lá, pra gente acelerar aqui. Rafa, seu número 4, por favor. O número 4 é o No Man's Sky, que a gente já falou, e podemos pular pro próximo. Isso aí, vamos pro próximo. O meu número 4, você também já falou, é Horizon Zero Dawn. Tô muito empolgado em laçar pseudo-dinossauros, pseudo-robóticos. Não-dinossauros. Não-dinossauros robóticos nessa não-terra, que é o mundo de Horizon Zero Dawn. É, curti pra caralho o estilo e as coisas... O slice gameplay que eles mostraram parece interessante. Como isso vai virar um jogo, é um tema que eu acho que a gente vai falar direto aqui. Como que isso vai ser um jogo de verdade? Como que vai se completar? Mas eu tô empolgado. E você, Seco? Número 4 da sua lista aí. A multiplicação. Não, mentira, a divisão. Porra, cara. The Division é o meu número 4. Eu curto o tema, eu curto Tom Clancy pra caralho. Eu acredito que da Ubisoft manda bem pra caralho em shooters. Baseado no que eles entregaram no Rainbow Six, acredito que pelo menos shooting mecânicas vão ser bem boas. Tu jogou Seed? Gostou? É bem divertido, assim, não é o meu estilo, assim, sabe? Ele é muito mais arcade do que eu esperava de um Tom Clancy. Ah, você também, né? Assim, pra você tem que ser... Pô, mas eu achei muito arcade também. Tipo, pra mim, tipo, tem que ser você dar um tiro e deu, saca? Eu sou das antigas, até que sabe. Tu vai comprar The Division pra qual plataforma? Muito provável PS4, porque daí dá pra jogar com um monte de gente, os amigos, assim, que tem PS4, tipo o Gilliard. Isso. Eu também tenho PS4, seu otário. Você só tem X-Bone, cara. Pra mim, assim, ele cheira, ele fala e ele parece, tipo, um third person MMO like shooter que nem alguns da Band que apareceram por aí um tempo atrás, baseado em tudo que eu vi, sabe? É pra ser o que o Destiny era pra ser? Eu vou dizer pra você assim, que só o setup pra mim já é muito mais interessante que o do Destiny, sabe? Ah, sim, isso é o que me prendeu o interesse de cara, assim, né? Aquele cenário pós-apocalíptico em Manhattan, assim, ficou muito bom. Se eles conseguirem fazer o level design, contar historinhas, bancar uma história bacana e conseguir interação de player com player, ser tipo um negócio de traição e tal, eu acho que leva pra outro nível, assim, sabe? Tem um potencial fudidaço, assim. Tudo que eu vi até agora não diz que não vai ser, então, boto fé. O The Division tem menção honrosa aqui pra mim. E falando em futuro pós-apocalíptico em Nova York ou nos Estados Unidos, cuidado que ele tá pra se tornar realidade, hein? Donald Trump tá liderando as pesquisas. É, tá. Tem que mandar botar Snake Plissken no caso, hein? Pô, eu tava falando com a minha noiva ontem, cara. Espero que alguém mate ele antes que ele vire presidente, porque depois é tarde demais. A democracia americana não funciona assim. Ela funciona, no caso, se alguém ia ser morto, ia ser o Bernie. Pode crer. Pois é, Rafa. Agora você acabou de entrar na lista do NSA, Rafa. Todos nós. E a gente com um parceiro, assim. De sabe? Nós quatro, o Thug é o que está aí, solo americano. Não, é foda. A SWAT, né? Vai aparecer aqui. Amanhã o Thug já vai estar deportado. Número 3, hein? Tamo aqui comendo a nossa lista. E, cara, o número 3 eu vou logo tirar de caminho, mas eu não vou falar muito dele, porque eu vou deixar o Rafa falar dele mais tarde. Mas o meu número 3 pra 2016 é XCOM 2. Desculpa, Rafa, mas... 3, cara? Nossa, me senti ofendido. Pois é. Mas eu tô realmente muito esperando XCOM. A gente falou várias vezes aqui já. O XCOM, Enemy Unknown, Enemy Within, foi realmente, cara, uma grata surpresa de um reboot, como deve ser feito. É, jogabilidade fantástica. E se o XCOM 2 vai somente aprender com os erros do primeiro e aprender com os acertos dos modders, né, e dar mais espaço ainda pra modders fazerem modificações maravilhosas do jogo, eu tô dentro, cara. Caí de cabeça aí no XCOM 2, que não demora muito pra sair, já é fevereiro aí. Então, tô esperando demais. Mas, perguntinha pra você, vai ter mod pra console? Não vai ter nem o jogo pra console. É exclusivo pro PC. Sério? Ah, então você vai comprar um PC só pra jogar o XCOM 2. É, eu tenho um PC bom, tá? Eu não sou mais o Giliard de 8 anos atrás, não. Entendi. Então, ó, aproveita que você tá todo bobinho aí, fala pra gente qual é o número 3. O número 3, vai. É, o meu número 3 é o Horizon Zero Dawn. Olha. Que, tipo, jogar Jurassic Park... Não é dinossauro, cara. Já falou. Em algum lugar tem o desenvolvedor do Horizon Zero Dawn que fala português, cara, gritando do seu headphone. Não é dinossauros, não é. Ok, aquele bagulho criado por nanobots que parece um tiranossauro Rex correndo. Não é um dinossauro, mas ele, tipo, age como um dinossauro e parece um dinossauro. É, aquilo lá disso é muito legal matar, assim, sabe? Cara, eu acho que o trailer foi do caralho. Assim, foi do caralho. Um vibe muito bom, sabe? E, cara, e a empresa que faz, tipo, sempre entrega. Não é a Guerrilla? Guerrilla Games? Guerrilla Games. Os holandeses sabem o que faz. Até hoje não teve um jogo deles que eu joguei que eu não me diverti pra caralho. Que assim, o Zone 1 é bem ruim. É porque eu não joguei que o Zone 1. Então, dos que eu joguei, eu também, cara. Todos os jogos da Guerrilla que eu joguei foram... Nenhum deles me decepcionou. Eu não joguei nenhum até hoje. É bom, eu joguei o 2, o 3 e o 4. Eu joguei muito o 3 e muito o 4. Então, tipo, eu curti. Os que o Zone são bem bacanas. O 2, exceto um. O 1 é bem ruim. Não sei, assim, perdoa a minha ignorância. Esses não são os caras que fizeram Resistance, não, né? Não, esse é Insomniac, né? As Insomniacs. Ah, ainda bem. Beleza. Ou ainda bem por quê, pô? Não, pra eles. Bom pra eles. O 2 é bom, cara. Quer discutir Resistance agora, Seco? Bora! Não, só estou dizendo que você está um pouco ignorante. Quer discutir Resistance com alguém que não jogou? Vai, fala. Não, não vamos discutir Resistance, não. Vamos é pedir pro Thug falar pra gente o terceiro jogo da lista dele de top pra 2016. É, vai ser engraçado. Resistance 5. Não, é Elite Horizons. Puta que... Viu? Estou percebendo uma tendência nos jogos do Thug. Zabuzeta, nosso editor, copia o comentário do Thug sobre os jogos anteriores, cola nesse pedaço e vamos pra frente. É, o Horizons vai introduzir personagens pros jogadores, naves com múltiplos tripulantes. Ele já tem descida em planeta, uhum, né? São planetas sem atmosfera. Então, acho que isso vai... Não vai tornar o jogo mais divertido pros gostos comuns, mas vai adicionar pra simulação. Acho que vai ser interessante. Você joga muito Elite, cara? Eu tenho jogado bastante Elite. Ele só joga Elite. É, atualmente é Elite Kerbal Space Program, então... É. Cara, eu sei que se eu entrar nessa porra, fodeu. Não vou sair nunca mais, então não dei nem chance. Não, mas você jogou Fallout 4, cara. Você se deu chance, pô. Joga alguma outra coisa que pode te dar uma chance. O que tem uma coisa a ver com o outro seu? É só pra trollar o Fallout 4. Não sei se você percebe a tendência. Você magoa as pessoas, você sabe, né? Não, o Fallout 4 magoa as pessoas. Eu rio das pessoas magoadas. É diferente. Entendeu? Ó, a carinha do Giliard. Ó, a carinha do Giliard. A gente tá vendo ele no Skype, só pra vocês saberem. Tá quase chorando agora. Faltou alguém falar o número 3 aí? Faltou, né? Rafa, vai, fala o seu número 3 pra gente. Não que interesse pra ninguém, né? Mas o meu número 3 é Deus Ex Mankind Divided. Caralho! Eu adorei, cara. Assim, fã da franquia, claro, e o último que saiu, adorei também, que o Seco participou, né? Todo Glorioso Seco. Foi programado. Todo Glorioso Seco. Uau! Eu tô sentindo uma luz em mim, velho. Porque o Seco tem a participação na franquia de 2 jogos da minha lista top 5. Olha só, cara. Então, Deus Ex Mankind Divided, eu adorei o anterior da franquia. Eu acho que é um outro daqueles tipo XCOM que refez, né? Deu um reboot na franquia do jeito que tem que ser feito. Adorei o jogo. Assim que foi anunciado o sequel, eu me empolguei. Tudo que eu vi até agora do jogo não me decepcionou. Então, eu tô bem empolgado pro Deus Ex. É, Deus Ex é a menção honrosa na minha lista. E eu sou grande fã da franquia, mas... sei lá, tô com um pressentimento que talvez esse 2 não seja tudo aquilo que a gente tá pensando, seja mais do mesmo do 1, que foi muito bom, mas eu acho que teve alguns probleminhas ali, principalmente boss fights, a questão do final. Mas o 2 tem algo que eu sei que ele nunca vai ter, que o 1 tinha, que pra mim era fundamental, que era Fernando Seco. Então, sei lá, quando eu tava fazendo a lista, ele tava ali, né, andando em volta, mas eu pensei, cara, talvez esse Deus Ex, vamos ver, tomara que eu queime a língua, mas não sei se a Eidos vai entregar pra gente algo tão fantástico assim. Vamos ver, vou esperar pra ver. Número 2, então, Rafa, você que, pra eu não correr o risco de esquecer você, fala o número 2 da sua lista, vai. Meu número 2, quase empatando com o número 1 da lista, XCOM 2. Que isso, cara? Oh, uau. XCOM, pra mim, o Enemy Unknown e Within, é um dos melhores jogos dos últimos anos pra mim. Não apenas como remake, mas como um jogo que merece estar na prateleira de qualquer pessoa que joga, gosta de jogo de estratégia. É fantástico, fenomenal o jogo em todos os sentidos, assim, sentido de contexto do jogo, das missões, de como eles simplificaram de uma maneira melhor, assim, sem ser necessariamente dumbed down. Adorei. E eu, quando anunciaram, começaram a anunciar parte do jogo, assim, me empolguei mais ainda, porque todas as coisas, as falhas mínimas que eu achava que tinha no o Enemy Unknown, eles sabem e estão corrigindo. Coisas meio chatinhas, que é tipo, quando tu vê os aliens, eles saem correndo pra pegar cobertura, sabe? Eles introduziram uma nova mecânica que isso não acontece mais. A outra coisa que eu não curtia muito é não ter o suporte a mod, né? Que é um jogo perfeito pra isso, né? Que mesmo não tendo suporte, a comunidade ergueu as mangas, assim, e fez acontecer um mod fodástico, que é o Long War, que muda, né? Um overhaul de gameplay quase completo, que eles não tinham suporte nenhum, assim. O jogo não tinha zero suporte a mod, mesmo assim, eles conseguiram fazer. Tiveram tanto sucesso que a própria Firaxis entrou em contato com eles pra fazer mod pra XCOM 2 Day 1, assim. No dia do lançamento já vai ter um mod do mesmo time que fez Long War. Foi anunciado nessa semana agora. E não só isso, mas não só suporte a mod, mas eu acho que é mais que isso, né? Que eles vão fornecer as ferramentas. A última vez que eu li, eu não sei se isso ainda é verdade, que eles vão oferecer a versão do Unreal Editor que eles usaram pra fazer o jogo. Foda isso, hein? Vai estar pra fazer muita coisa, assim. Eu tô muito empolgado, não só com o jogo, mas com o que a comunidade vai fazer pro jogo, né? Eu quero entrar um pouco nisso também. Eu quero tentar entrar nessa onda de mod pra XCOM 2 também, que eu acho que vai ser muito massa. Tô bem empolgado. E você trabalhando na Gameloft, você pode fazer isso? Qual que é a implicação? É que eu não tô competindo, né? Não tô ganhando dinheiro com isso. Okay. Meu contrato diz que eu não posso competir. Mas é trabalho criativo mesmo assim? Não fere algum? Não. Teoricamente eu não posso participar do desenvolvimento de jogo de ninguém mais, né? O contrato diz que é competição. Se jogo pra celular, eu já não posso dar pitaco nenhum. Mas mod, assim... Bom, depois que você fizer o seu primeiro mod e for mandado embora da Gameloft, a gente volta aqui e fala desse assunto. Um Giliard de canalha não tem nada. Ô, canalha, fala o seu número 2 aí da sua lista, vai. Para de seu saco. Pam, pam, pam. Número 2 é pam, pam, pam. Você morreu. Você morreu. Sério, cara? Morreu, morreu. Porra, Seco. Dark Souls 3. Sério. Porra, por quê? Só porque eu consigo porra, jogar cara. Você, não? Vamos levar pra esse lado mesmo? Ah, não. Porra, Dark Souls, velho. Tipo, todos os jogos que a From Software entregou pra mim são fenomenais, assim, sabe? Tipo... Vai voltar o diretor original do Demon Souls, acredito que vai ser um jogo mind-blowing, assim, pelo menos pra mim. Você sabe? Ainda acha que o 2, de todos eles, foi o que deixou mais a desejar? Foi, cara, assim, eu joguei o 2, terminei, eu não gostei, eu já deixei isso claro, eu sou de level design. Quando lançaram as três DLCs pro PS4, eu comprei de novo, eu joguei de novo, e as DLCs você vê que estão em outro level, assim, sabe? Aham. Eles, tipo, as DLCs são muito boas, assim, sabe, mesmo, em todos os sentidos, level design... estrutura, até animal, assim, sabe? Eu acredito que se eles continuarem seguindo essa receita, assim, o 3 vai ser do caralho, saca? Porque é muito gostoso jogar as expansões do Dark Souls 2, muito mesmo, sabe? Então, tô bem empolgado, assim, sabe? Entendi. E o número 2 de Felipe Zimmermann Roma, Space Thug, qual é? É, então, eu tenho dois jogos empatados pelo 1, assim, então vou sortear um aqui. Que eu acho que vai ser mais bacana de falar okay. Como número 2. É o Battletech do Kickstarter. Uh-huh. Tô esperando. Vamos ver se vai sair um jogo de tabuleiro bacana. Isso que eu ia perguntar, é. Tu é fã de Battletech e tal? Sim, eu sou fã de Battletech. Pelo menos do universo ficcional. Sim. Não joguei tanto os jogos de tabuleiro. Joguei bastante o MechWarrior 3, eu acho. Tô esperando pra ver. Porque é o autor do Battletech. É o cara que criou o Battletech que tá fazendo. Entendi. Mesma coisa do Shadowrun, sabe? É o mesmo cara que criou o Shadowrun também. Sim, sim. Lembra até quando jogava. Quando a gente tava na UFSC, que a gente jogava em LAN, aquele Battletech tosco de... Ah, não, aquele outro em Java. Lá. É, o outro. É muito bom aquilo. Aquilo já era do caralho, cara. É. Tipo, imagina se fizer um jogo de verdade, assim, sabe? Imagina se fizer um jogo de verdade. Porra, ofendeu os caras que fizeram. Não, é que você não tem ideia, era muito bugado, era muito complicado, tipo, era muito... É, ruim, fazer as assim, coisas sabe? Eram complicadas, mas eles colocaram todas as regras do Battletech na sua tipo, resolução do turno. E tá bem provado que funciona isso no videogame, pegar um sistema de RPG hard, né? Implementar tudo à risca. Tá provado aí. Pô, vários jogos de grande sucesso fizeram isso. Tipo aquele... aquele outro. Tinha aquele outro Never também. Neverwinter Nights fez isso. É, Neverwinter Nights. Eu tô fazendo um desserviço a Baldur's Gate da Neverwinter Nights falando isso, né? E Fallout. E Temple of Elemental Evil. E vários outros aí foda que implementaram regras hard, mas tudo bem. Uá, uá, uá, uá. Obrigado, Seco. Quando eu precisar de efeito sonoro, eu peço, tá? Na próxima vez. Tá, valeu. Não é de nada, Jorge. Número 2 da minha lista. Parece que é um tema, assim, a gente falar de sequels e ficar esperando muito que o próximo jogo daquela sua franquia favorita, né, seja ainda mais foda, ainda melhor. Cara, não é diferente com o meu jogo número 2. Acho que vocês não teriam adivinhado, mas é Fire Emblem Fates. É o novo Fire Emblem... Depois do Awakening, que pra mim é um dos melhores jogos de estratégia por turno já feitos. E ele é do Nintendo 3DS. E o Fire Emblem Fates vai sair também aí em breve, ainda no começo do ano. Foi prometido. É, tem aquela história de que vai ser, na verdade, dois jogos. E você vai ter que comprar os dois. Não vai ter um terceiro. Eles estão tentando milcar o máximo de dinheiro, né? Porra, quando que eu ia imaginar que a Nintendo ia fazer isso? Mas eles estão fazendo. Fora isso, cara, esse é aquele tipo de jogo que vai ser escroto de comprar por causa desse modelo de negócios. Mas se não comprar, a gente fica de fora... Sabe, jogabilidade fantástica, história... história não sei se é tão legal assim, mas mecânicas, principalmente quando você já vai pra segunda parte do Fire Emblem Awakening, quando você consegue combinar seus personagens de uma forma muito peculiar pra obter novos personagens e ver o que essas combinações podem te dar. Isso aí, pra mim, foi o último prego no caixão de eleger o Fire Emblem Awakening o melhor jogo de estratégia por turno que eu já joguei. Então, tô esperando muito pelo Fire Emblem Fates no meu Nintendo 3DS também. Juliade, eu vou dizer que você vai ter sorte se o primeiro jogo não sair pro New 3DS e o segundo só funcionar no New 3DS. E aí você vai ter que comprar os dois. Pra jogar tudo mesmo, você tem que ter os dois. Eu já tenho o New Nintendo 3DS, já tenho. Não, mas vai ter um outro. New. É com esse clima, né, de animosidade que nós chegamos. Fudeu, saco. E nós chegamos ao Top Games mais esperado de 2016 aqui. Vou deixar o Tug fazer as honras e começar falando o primeiro jogo da lista dele. Ele falou que tava empatado, né, o Battletech com esse outro jogo, mas você decidiu, por algum motivo, colocar o Battletech em segundo. E que jogo você colocou em primeiro na sua lista pra 2016? É, então, pra causar mais discussão, né? Ah. The Witness. Sério, cara? Eu coloquei em primeiro. Porque... Sério? Eu gostei bastante do Braid. No meu e-mail eu botei assim, que tinha que ser jogo, cara. É, então. Mas a gente colocou No Man's Sky também. Verdade, Doug, verdade. Por que The Witness, então? Curioso pra ver o que o Jonathan Blow tá fazendo. Ver o que vai sair dali. Porque eu gostei bastante do Braid. Uh-huh. E ele parece ser um bom game designer. Eu caí no hype. Então, entendi. Pode ser só o Myst chato. Ou pode ser um Braid, então... Tu tá em São Francisco. Você já ouviu falar de Milli Vanilli? Não. Pensa em alguma outra banda de um sucesso só. Ah, pode acontecer. É verdade. Só isso vai ser meu comentário sobre The Witness. Ok. Oh, uau. Pô, você é cruel, hein, o Mr. Lopes. Eu vou ali me enforcar, então. Nintendista. Cara, eu gostei do Braid tanto quanto... Eu acho que o Giliar também adorou o Braid. Sim. Eu gostei do Braid tanto quanto o próximo, cara, mas... É um jogo que ele fez e... Desde que ele lançou o jogo, faz o quê? 10 anos? 8 anos? Isso, por aí. Ele não fez nada, ele fez Eu lembro de jogar Braid na Hoplon, então tem que fazer no mínimo mais então, de 8 anos. Ele tá fazendo The Witness desde então. É só mais motivo pra eu duvidar de que vai ser alguma coisa boa, porque demora 8 anos pra fazer um jogo, sabe? Não sei, eu não tenho nada que defenda, assim, que faça me ter... Claro que, se depois o jogo sair, o jogo for realmente tudo isso... É, acho que ele sai amanhã. Semana que vem? Não, é semana, é, exatamente. Ah, é? Já? Pô, então não vai demorar tanto tempo pra ele não. Então, eu não tô tão falando assim de Braid, mas o meu comentário é o seguinte, ele entregou 100% do que ele prometeu até hoje. Exato. Tá? Ele tem dinheiro infinito. Ele não tem mais dinheiro infinito. Pra ninguém. Pois é. Tá, ele já teve dinheiro infinito. Isso foi bem documentado, mas o Seco tem razão. 100% dos jogos que ele fez até hoje foram excelentes. É, então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar achar o segundo pra ver se divide por dois aí, né? E é a piadinha, só porque estamos nós quatro aqui, né? O Rafa, muito engraçado ver o Rafa falando que acha ridículo um cara ficar 8 anos, né, fazendo o mesmo jogo, sendo que nós quatro trabalhamos no Taekwondo. É verdade. A gente é ridículo também, cara. Não que tenha dado certo, né? Então tá bom. Então, com expectativas aí do tamanho da expectativa pro Taekwondo, o Thug elege The Witness, o número 1 da lista dele. Vamos ver. Quem sabe você aí que tá ouvindo a gente já tá jogando e fazendo piada da minha opinião de que não vai ser nada disso, não sei. Vamos ver. Mas, pra gente pra frente aqui, eu vou falar então o meu jogo número 1 da lista pra 2016, que é o mesmo do Rafa. Quer dizer, eu tô adivinhando aqui, né? É o Mass Effect Andromeda. O Mass Effect Andromeda, ele tem tudo pra mim que o Deus Ex 2 Humankind Divided não tem. Ou seja, Fernando Seco. O Sperry não tá nesse jogo também? Stalker. Chamar a polícia. Chama a polícia. Stalker do caralho. Cara, uma das melhores, se não a melhor franquia de videogames da história da humanidade tem um novo capítulo e um capítulo, né, diferenciado, porque é como a gente sabe, a trilogia da história do Shepard terminou no Mass Effect 3 e, pra muitos, ficou uma grande incógnita pra onde vai a franquia Mass Effect. E agora que a gente vai ter oportunidade de saber pra onde vai, e quem sabe, né, vamos torcer que seja em 2016, como eu falei, ele vale a gente colocar na lista porque é realista pensar que ele vai sair em 2016, não é um stretch pensar isso, né, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver, não foi anunciada uma data fixa ainda, mas, tipo, não importa quando saia, tomara que saia quando estiver pronto e ver como a BioWare, que é, pra mim, o melhor estúdio de desenvolvimento de games do mundo, vai levar, né, escrever esse novo capítulo dessa franquia. E não é só a história que a gente tá pensando, porque eles poderiam muito bem começar uma nova trilogia, mas e jogabilidade? O que que vai ter de diferenciado em jogabilidade, né? Como que a fórmula Mass Effect de misturar RPG com ação e sci-fi e um universo que é um dos universos mais cativantes que você vai encontrar nos videogames. Como eles vão escrever o novo capítulo disso? Não é um Mass Effect 4, é um recomeço, é algo que diferente, é algo que eu acho que, cara, é aquilo que eu tô mais esperando jogar, sabe? Me surpreender em 2016 é Mass Effect Andromeda. Então, por isso que é o jogo número 1 da minha lista. Eu posso desligar e voltar pro trabalho agora? Deve, né? Agora, né? Você tem. Aí você com puta que pariu, vou ter que trabalhar o fim de semana agora. Rafa, Mass Effect Andromeda com certeza é o número 1 da sua lista, então fala pra gente por quê. Óbvio, né? Pra mim, Mass Effect é a melhor franquia de ficção científica já feita. Eu acho Mass Effect genial em todos os aspectos, assim, podem falar o que quiser. Mais do que Firefly? Mais do que Firefly. Firefly é foda. Não, então, se eu tivesse que escolher uma franquia de ficção científica pra combater o argumento do Rafa, confesso que Firefly não ia ser a primeira na minha ideia, mas tudo bem. Cara, assim, eu acho que não só pelo tamanho, assim, né, de tudo que eles já mostraram, mas por como eles deixaram o tudo que mais pode existir, sabe? Eu acho que o tamanho é tipo Star Wars, assim, sabe? Que o que eles jogam no, nos filmes e nos seriados é uma fatia tão pequena que tão mais coisa pode ter ali. Eu acho que é por isso que eu tô tão empolgado com Andrômeda, que é como tu falou, acabou a Shepard, né? Acabou aquela história. E agora é uma coisa totalmente nova, sabe? Uma coisa totalmente nova da BioWare, cara. Sabe? É quase como esperar um jogo novo numa franquia que eu já sei que é foda, sabe? Você tá garantindo que é uma franquia foda. Ué, mas é exatamente isso. Esperar um jogo novo da franquia que você sabe que é foda, pô. Não, mas é tipo, como eles vão explorar uma coisa diferente. Não é o Shepard, não vai ser os mesmos inimigos, não vai ser as mesmas facções, provavelmente vão ter facções novas. Claro que algumas pode ser que sejam as mesmas, não sei, tô especulando, mas sabe, é toda essa coisa que eu poder experimentar Mass Effect de novo, como se eu pudesse apagar minha memória e jogar tudo de novo. Sabe, eu tô muito empolgado com Mass Effect Andromeda, assim, sabe, eu tô muito, muito empolgado. Eu espero, claro que a gente botou na lista aqui, sem saber se sai esse ano ou não, né, o Seco não confirmou nada, ele não quis confirmar nada, mesmo a gente tendo ameaçado ele, e a gente tá aqui especulando, e o Seco não vai comentar em especulações, que sai esse ano. Se sair, cara, eu tô muito empolgado com Mass Effect, não só em termos de história, a gente sabe que a BioWare entrega, mas em termos do próprio gameplay em si, assim, uma coisa divertida de jogar, uma coisa que é upbeat, assim, que tá sempre te botando, sempre se desafiando, sabe, com visuais fantásticos que a gente mal pode esperar pra explorar o próximo planeta, pra conhecer a próxima raça de aliens. Porra, cara, eu tô muito empolgado, ainda mais agora, depois de falar tudo isso. Seco, fecha então nosso assunto principal, Top Games para 2016 com o seu número 1. Vou causar polêmica, hein? Fazer o Gilead e o Rafa chorar. Meu Top Game é Persona 5. Ué, o que, que tem de polêmico nisso? Eu não sei, é porque você não gosta de Persona. Não, né? Cara. Eu joguei Persona 4, eu gostei bastante, cara. É, cara. Não, o Gilead tinha dito que não gostava de Persona. Não, eu cara. Tinha falado que não gostava de Persona? É, eu vou atrás dos episódios e te digo exatamente. Há controvérsias. Não, mas então, cara, assim, na boa. Foi apresentado Persona 4 um dia e, tipo, eu joguei 90 horas non-stop e foi fenomenal. E depois eu comprei o Persona 3. Eu parei ali porque o 2 já não tá tão bacana no Vita. Mas assim, pra mim é provavelmente o melhor casamento entre anime, história moderna, engajante, desenvolvimento de personagens e Final Fantasy style battles que eu vi muito tempo, assim, sabe? E é tudo muito empolgante, assim, sabe? Tipo, a relação dos personagens, desenvolvimento. É muito mais linear, acredito, do que os jogos que a gente é acostumado, tipo, da BioWare e de algumas empresas, mas assim, o jeito que acontece é super bem feito, assim, sabe? Porra, eu acho fenomenal. É, linear não quer dizer que é ruim, né? Muitas experiências lineares são tão bem craftadas ali no detalhe do detalhe que você, cara, fica amarradão de quase que sentar e, sabe, apreciar aquilo só. Mesmo que você não tenha esse grande variação, mas, cara, às vezes uma playthrough de um jogo muito foda ainda é uma experiência fantástica, mesmo que outros playthroughs não vão ter nada de diferente. Tipo, eu já fiz uma segunda playthrough do Persona 4, assim, tipo, continua sendo mind-blowing por causa das outras opções que eu não escolhi, sabe, minha primeira vez. Sim, entendi. Minha bronca com o Persona é só, cara, que a maioria dos jogos tá em plataformas que não me interessa ter. Então aí fica difícil o acesso aos jogos. Mas o 5 eu vou realmente me esforçar pra correr atrás de jogar, porque eu não posso ficar fora desse bandwagon do Persona e você... Seco vai ser o primeiro a dizer, pô, é tudo que o Giliar gosta. Então eu tenho que jogar. Mas maneiro, Persona 5, cara. Não, eu já te falei isso. Milhões de vezes, eu não era muito fã de Persona, eu falei, eu te mando meu Vita emprestado pra você jogar. Agora que tá quebrado, não dá mais. Mas agora it's too late. Antes valia a pena. Era uma boa oferta. É. Então é isso aí, o Persona 5, for the win. Isso aí, cara. Ó, a gente fecha aqui o assunto principal do episódio 138, acho que ficou maneiro. E vocês, é claro, devem ter muitos jogos nas suas listas que a gente não falou aqui, então youtube.com/podquestbr, deixa um comentário lá no vídeo do episódio 138 ou no nosso site podquest.com.br também, ou manda até pelo Twitter também, no @podquestbr, vamos ver se cabe aí a sua lista num tweet, mas manda pra gente, vamos discutir aí os top jogos de todo mundo em 2016 e aí, quem sabe no final do ano, quando a gente vai fazendo a lista dos melhores do ano, vamos ver o quanto dessa lista vai se parecer com a nossa lista de expectativas. Mas é isso pro assunto principal de hoje. Vamos embora então para a continuação do nosso episódio de hoje. Vai! de hoje, então, a gente não vai fazer correio do podcast, porque o episódio já tá muito grande. Também não teve, ó, vou fazer sincero, hein? Vocês aí que era pra terem mandado e-mails pro contato@podcastbr ou uma mensagem lá na nossa comunidade do Google Plus, pra quem é patrão de 3 dólares, deixaram de fazer isso essa semana, hein? Aí por isso que a gente não tem nenhuma pergunta, nenhum assunto legal pra falar aqui no correio do podcast. A única coisa que eu vou dizer é agradecer a galera que mandou e-mails com os seus pequenos jogos, mostrando pra gente. A gente não pode muitos deles ver, por causa do que o Rafa falou mais cedo no episódio aí, de não poder participar ou ser visto como participando do desenvolvimento de nenhum jogo. Nossos contratos de trabalho não permitem isso, mas o pessoal falando aqui, o Wilkinson da Holt de Souza, falando da experiência dele de fazer o seu próprio game, né, de começar o seu próprio projeto de jogo. E o Danilo Abreu também, que falou que ele fez um game pra propor o casamento à sua namorada, agora noiva, né, e foi muito legal saber da história de vocês com fazer seus próprios games, que foi o assunto da semana passada. Então a gente agradece isso, mas não vamos hoje ter nenhuma pergunta lida no correio do podcast por causa disso. Pod Quiz. Mas o que tem hoje? Tem Pod Quiz musical, como a gente sempre faz aqui. Na semana passada, olha só, hein? Ninguém acertou a musiquinha que a gente trouxe. Então, vai ficar o mesmo jogo pra essa semana. Eu vou tocar de novo, em sequência, as músicas da semana passada e mais um trecho de uma outra música do mesmo jogo essa semana. E aí fica pra vocês, né? Um exercício, ó. Quero ver quem é que vai conseguir aí pela segunda semana seguida adivinhar esse jogo que eu vou tocar pra vocês agora. É isso, o Seco tentou adivinhar semana passada, vou deixar o Thug, o Rafa e o Seco pensando aí também, e você também de casa, quem souber que jogo é esse dessas duas musiquinhas acumuladas da semana passada, hein? Manda aí um tweet pra @podcastbr, deixa um comentário no episódio 138 no podcast.com.br ou no youtube.com/podcastbr. E é isso, senhores. Olha, foi um episódio longo, um episódio com muita coisa sendo falada. Queria agradecer, assim, demais a presença e a opinião fantástica do Felipe Zimmermann Roma, o Space Thug, desenvolvedor, agora de aplicativos, né, lá em São Francisco, amigo de longa data do podcast. Obrigado demais, cara. Apesar de você ter trazido 5 jogos que eram o mesmo jogo, a gente Como gostou. Como assim? Eram 3 jogos que eram o mesmo jogo e 2 que eram diferentes. Não, tô zoando, cara. Não, valeu demais. Obrigado mesmo, cara. E, ó, se rolar GDC ou alguma outra coisa aí, a gente tá junto mesmo. É isso, deem um toque. Eu agradeço pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Com certeza vai voltar pra falar de outros assuntos até mais profundos sobre a indústria das próximas vezes, mas brigadão pela sua presença, Thug. Brigadão também, Rafa Kunen, por ter feito esse grande sacrifício que é estar aqui com a gente pra gravar. Porra, trollada massa. E na semana passada ele não pôde, gente, olha só, interromper as férias dele pra gravar o podcast. Eu acho inadmissível que ele não possa. Falta, entendeu? De comprometimento. Parar lá de, sei lá o que ele tá fazendo, esquiando, pra poder vir aqui falar com a gente. Mas tá de volta e vai permanecer com a gente aí. Obrigado, Rafa. Valeu pela sua participação. Valeu. Hoje. Até a próxima. Até a próxima pra Fernando Seco também. Corre lá. Agora a expectativa ainda maior pra Mass Effect Andromeda desse ano. Vai ser o jogo do ano, sem dúvida nenhuma. Já está eleito aqui. É o jogo que eu tô mais esperando, Seco. Então capricha aí no Mass Effect, cara. Pô, velho, você só me fez chorar. Desesperar mais agora, né? Agora eu vou ter que... Agora ele não vai mais vir pra GDC, velho. Já acabou de ir, viu, Tag? Já destraga tudo, vai, cara. Vai deixar o Mass Effect melhor, fazer isso? Vai. Não, mas pelo menos eu vou saber que eu vou me esforçar mais. Vai, né? Então, ó, foda-se suas GDC, eu quero meu jogo, tá? Então é isso, Julier Lopes se despede aqui de vocês. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem com mais um podcast. Tchau.